Na manhã desta segunda-feira, dia 12 de julho, foi realizada a formatura da segunda turma do Bombeiro da Melhor Idade 2019 da cidade de Gaspar. Tenente Douglas, comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar, qual é o balanço que o senhor faz desse trabalho realizado junto aos idosos da cidade e agora mais uma formatura? Gostaria de primeiro parabenizar o município de Gaspar, que vem atendendo muito bem os idosos, realizando várias atividades com eles, né? Então, mostra o respeito que o município tem com esse público, né? Um respeito que nós também, né? Nós, como familiares, amigos, também temos que trazer conosco e tá sempre atendendo essas pessoas que passaram, passam e estão nas nossas vidas, né? Muito bem. Então, o Bombeiro da Melhor Idade está sendo realizado em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Secretaria de Assistência Municipal, Defesa Civil, Polícia Militar. Então, isso mostra também a sinergia que tem entre as instituições e o município de Gaspar para sempre prestar o atendimento para a sociedade de forma eficiente, da melhor forma possível, né? Agradecer aqui os bombeiros da melhor idade, né, pela disponibilidade de vir até o quartel, adquirir esse conhecimento, né? Conhecimentos importantes, né, que vão ajudar eles próprios, né, prevenindo emergências. Às vezes o simples fato da gente saber que não pode deixar o carregador eletrodomésticos na tomada, que pode causar um curto-circuito, um princípio de incêndio, né, pode evitar uma fatalidade. Também saber o telefone de emergência, telefone 93, né, para em caso de emergência ou caso alguém precise, a gente acionar esses órgãos, essas entidades da melhor forma possível, vai estar ajudando também, né, várias pessoas. Então essa é a importância desses projetos sociais, mas também eles trazem consigo uma integração entre o Corpo de Bombeiros e a sociedade. Então, inclusive, hoje a gente está com um sentimento de alegria, mas ao mesmo tempo, né, a gente está já com saudade. Saudade de que toda sexta-feira esses idosos vêm até o quartel, trazem as histórias deles, tomam um café conosco, né, além de adquirir esse conhecimento, né, repassam também a experiência deles. Então isso é gratificante para nós, bombeiros militares, para nós que estamos trabalhando aqui diariamente. Secretário de Assistência Social, Santiago Martinávia, nessa manhã, nessa formatura do Bombeiro da Melhor Idade, o senhor está representando o prefeito Kleber Vandal. Formatura importante para unir a comunidade junto às instituições militares da cidade? Momento de muita alegria, até de felicidade, Gil. Emocionante nos ver a melhor idade buscando um envelhecimento ativo, cada vez mais ativo no município de Gaspar. Vários projetos junto ao Bombeiro Militar, em parceria com a Polícia Militar, Defesa Civil, agora a Fundação Municipal de Esporte também se engajando em vários projetos. E para nossa alegria, Gil, na próxima semana nós vamos lançar a Faculdade Integrativa da Terceira Idade, outro grande projeto para Gaspar. Isso vem se somando a várias ações do governo Kleber e Lu, que fomentam então a melhor idade em nosso município. Vamos conversar com uma das formandas nessa manhã do Bombeiro da Melhor Idade. Como é que é seu nome? Isolete de Oliveira. Feliz com a formatura? Muito feliz. Pena que termina hoje, né? Que lição a senhora tira dessa formatura, desse curso? Ai, é um aprendizado muito bom. A gente aprendeu coisas que a gente não se defendia, no caso. Não sabia se defender. Hoje eu saio daqui assim, uma nova pessoa. Melhorei muito na minha vida, vou melhorar. A senhora acredita que o que a senhora aprendeu, que a senhora vai poder aplicar junto com a sua família, seus amigos? Com certeza. Vou aprender na minha casa, com meus filhos, com meus netos, com tudo, a minha família, né, toda. E mesmo com esse friozinho, valeu a pena o batismo? Meu, muito bom. Eu queria muito esse batismo. Tá gelada a água? Tá. Não, tá boa. Não tá muito gelada, não. Ok, parabéns. Obrigada. Vamos conversar com mais uma senhora também formando nessa manhã. Como é que é seu nome? Catarina. A senhora gostou desse curso, dessa formatura? Eu gostei muito, gostei muito. Qual a lição que a senhora leva para a sua vida a partir de agora? Muitas coisas boas. Quero agradecer os bombeiros, porque eles foram muito amigos da gente, muito ajudou muito, né? Vale a pena participar desse curso? Vale a pena, quero ver se participo daquele da Bunga também. A partir de agora você se sente mais preparada para ajudar as pessoas? Isso, espero que não seja preciso, né? Mas se for... Tamo aí. Também presente nessa formatura do Bombeiro da Melhor Idade 2019, o vereador Júnior Ostins. Vereador, qual a importância dessa formatura para os idosos aqui de Gaspar? Essa segunda turma, né, do Bombeiro da Melhor Idade aqui no município de Gaspar, nesse ano de 2019, a gente fica muito feliz, né, com toda a corporação militar, bombeiros, a polícia militar, que estão cada vez mais se envolvendo em projetos sociais, projetos comunitários e aproximando a comunidade, então, das corporações. Isso é muito importante e, evidentemente, que a valorização da melhor idade, é sem sombra de dúvida a grande oportunidade de reconhecer que essas pessoas, apesar de toda a contribuição que já deram, ainda têm muito a acrescentar à nossa comunidade. Então está aí mais uma grande forma de reconhecer o trabalho dos idosos, também de aproximar cada vez mais a comunidade da polícia e do bombeiro militar, e também a gente ter pessoas preparadas para eventuais casos, né, de necessidade na família ou na própria comunidade. Vereador, percebe-se a boa intenção desses idosos que participaram do curso e a alegria deles estar recebendo esse diploma? Muita, muita alegria, né? Foram 14 semanas, né, de treinamento, então a vontade e a alegria deles é realmente uma coisa que há de se ressaltar. Então tá de parabéns aí toda a equipe do Bombeiro Militar, né, que fez esse trabalho, os formadores e também a todos os formandos. Vamos conversar com o senhor também, informando nessa manhã. Como é que é seu nome? Manuel. Seu Manuel, o senhor gostou do curso? O que o senhor leva de aprendizado a partir desse curso? Olha, muita coisa. A gente realmente fez um grande trabalho aqui. Eu agradecer principalmente aos professores, aos bombeiros que disponibilizaram a fazer esse curso com a gente. A gente aprendeu bastante coisa. A gente vai ser muito útil, inclusive na informação, se acontecer um acidente, a gente ligar para o bombeiro, informar que a gente é um bombeiro da melhor idade. A credibilidade é muito maior. Então, a gente aprendeu muita coisa, realmente, eu só tenho que agradecer essa instituição tão belíssima que nós temos aqui em Gaspar. Antes das aulas, tinha muita coisa, você não tinha nem noção como é que funcionava? Não tinha nem noção como é que funcionava. Eu já fui bombeiro industrial, mexia muito com água, com extintor, mas os primeiros socorros, não. Primeiro socorro, eu não sabia nada e aprendi muita coisa aqui. Que idade que o senhor tem? 70 anos. Presente nessa formatura do Bombeiro da Melhor Idade, o comandante da Polícia Militar de Gaspar, Major Pedro. Major, a importância da Polícia Militar estar participando dessa formatura quanto à orientação juntamente com o Corpo de Bombeiro? Eu vejo como essencial a participação dos órgãos públicos, né, nos projetos sociais que visam aproximar a comunidade ainda mais dos nossos órgãos, das nossas corporações, né, sejam os projetos do Bombeiro, que são excelentes projetos, né, são dos mais variados, né? Seja desde o projeto Golfinho, Bombeiro Mirim, Bombeiro da Melhor Idade, assim também como a Polícia Militar tem os seus projetos sociais, há muitos voltados para as crianças, como a Transitolândia, o próprio PROERD, nossas redes vizinhas, redes de segurança escolar. Então, a participação e envolvimento de todos os órgãos, né, no decorrer desses projetos é importante. E eu faço questão de vir, né, de prestigiar, ver essa excelente integração que houve, né, entre os nossos idosos aí de Gaspar aqui e eu, Bombeiro Militar, estando aqui do lado, né, muitas vezes vendo eles participando do curso, vendo a animação deles, a alegria deles de estar fazendo esse curso, é muito bacana ver, né, nesse final, essa formatura, ver como que foi uma conquista para eles, na verdade. Coordenadora do Centro de Convivência do Idoso, Andréa Chiran, presente nessa formatura, uma formatura onde mais de 20 formandos receberam o diploma. Eles ficaram extremamente felizes com esse curso? Esse curso traz mais do que felicidade para eles, né, porque além de ficarem felizes em poderem participar de um projeto tão lindo, idealizado pelo Bombeiro de Gaspar, é uma experiência que eles vão levar para o resto da vida, né? Um orgulho de poder ser um bombeiro da terceira idade, e isso é muito importante, nos torna pessoas também mais felizes de poder dar essa oportunidade a eles. E os idosos, mesmo com a temperatura baixa, não abriram mão do tradicional batismo do bombeiro? Não, eles fazem o curso esperando a formatura para ter o batismo, né? Então, não importa o frio, calor, tem que ter o banho. O idoso que ainda não fez o curso, tiver interesse, é só entrar na próxima equipe. Sim, agora vamos aguardar o bombeiro liberar o próximo curso, né, que provavelmente para 2020, né, que está sendo um por ano. Então, e aí a inscrição é sempre no Centro de Convivência do Idoso, que a gente faz essa parceria com o bombeiro. Eles idealizaram o curso, eles ministram o curso e nós contribuímos com a inscrição, de informar os nossos idosos da importância do curso. Do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar, falando sobre a formatura do Bombeiro da Melhor Idade 2019, Gil Dias para a Rádio Sentinela.